senta ler nos olhos, sinto encontrar resposta que te justifica. Oh, moriquinha, coração, te queima, te fri, o tintido perto, boi, minha sentimento é preso, o tintido perto, boi, palavras te faltam, o tintido perto, boi, minha sentimento é preso, o tintido perto, boi, palavras te faltam. Oportunidades que faltam, é medo que transforma.